Cê nunca se deu valor, sempre foi meio largado. Malandro você era, daquele tipo folgado. Te via todo dia, pouco com você falava, mas seu fim. Mano, claro que eu já imaginava o dia inteiro embaixo da sombra, o verdadeiro parasita em ti, mano, qualquer um na inteira do litro de pinga. Disposição você tinha, só pra fazer o errado, lia de frente na maloca, apetitoso nos assaltos. Dinheiro que cê fazia, achava que era bem gastado, enchendo o rabo das piranhas do Zé Povinho do seu lado. Nenhum desses te ajudou naquele dia. Me chamou a ambulância pra ver se te socorria. Levou três pipoco na frente do boteco, catando mulher dos outros, achando que era esperto. Pedi em comas na UTI, desacordado, fudido, lesão irreversível, se pá mais um paralítico. Tá pagando um preço alto pelo mal que causou. Você se esqueceu, mas o destino te lembrou. Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem. Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém. Tá pagando um preço alto pelo mal que causou. Você se esqueceu, mas o destino te lembrou. Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem. Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém. Tá pagando um preço alto pelo mal que causou. Você se esqueceu, mas o destino te lembrou. Antes de acontecer essa tragédia contigo, cê vivia se arriscando, amante do perigo. Duas doses de conhaque já mudava seu estilo. Dentro do salão era o rei da curtição, de corrente banhada cê pagava de patrão. Oferecia cigarros pra moleque de 11 anos e na sequência diabólica seu mal ia plantando. Agora a lágrima rola na cadeira de rodas, com vontade de voltar e mudar sua história. Se sente agoniado tentando mexer as pernas. Cê não pensava nisso quando ia atrás da pedra. Ser o rei do dinheiro não era sua cara. Tá vendo aí, doidão, seu remédio sua mãe que paga. Não é aquela vadia que cê chamava de mina, que por ela fez de tudo, atirou nos mano da vila. Tá certo, um fim desses ninguém merecia, mas plantou, agora colhe o fruto amargo da vida. Seu caso foi sério, pra muitos serviu de exemplo, mas alguns bateu palma quando viu seu sofrimento. Comenta o que dizia sobre o que cê falava. Comigo ninguém pode, teu corpo à prova de bala. Tá pagando um preço alto pelo mal que causou. Você se esqueceu, mas o destino te lembrou. Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem. Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém. Tá pagando um preço alto pelo mal que causou. Você se esqueceu, mas o destino te lembrou. Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem. Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém. Sem resultado do adianto, ao invés de receber, mano, você tá pagando o que tirou de quem nunca teve nada. Descontrolado, neurótico, papou pedra na lata. Cada pingo de lágrima você é o culpado. Tá na prisão sem muro, na cadeira condenado. Não sai mais de casa, não recebe visita. Seus parceiros do corre são aqueles que te evitam. Acabou a festa, se foi a alegria. Sua depressão deu um break na adrenalina. O cachimbo caiu, as minas sumiu. Seu castelo de ladrão em mil pedaços se partiu. Compreende agora, sentindo peso nas costas. O mal que cê espalhou é pra você mesmo que volta. O que aconteceu? Só Deus pra dizer se cê merece. Quando a gente acerta, ninguém lembra. Quando erra, não esquece. Hoje paralítico, não dá pra ser vingativo, mas vou te dar uma ideia do cu que te fez isso. Ele mudou demais depois que te deu os tiros, tá repetindo os erros que por ti foi cometido. E nesse rio de sangue vários manos envolvidos, e assim vai prosseguindo. Logo ele vai pagar, não precisa se preocupar. Que se planta, que se colhe, assim foi, assim é e sempre será. Tá pagando um preço alto pelo mal que causou. Você se esqueceu, mas o destino te lembrou. Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem. Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém. Tá pagando um preço alto pelo mal que causou. Você se esqueceu, mas o destino te lembrou. Foi frio e calculista, achou que tava tudo bem. Seu sofrimento é pelo sangue que cê derramou de alguém.